Acho bonito no mar, o vento forte soprando. Acho bonito no mar, o vento forte soprando. A linda estrela d'alva que brilha o oceano. A linda estrela d'alva que brilha o oceano. Acho bonito no mar, o vento forte soprando. Acho bonito no mar, o vento forte soprando. A linda estrela d'alva que brilha o oceano. A linda estrela d'alva que brilha o oceano. Na fase da lua nova, a maré será menor. Na fase da lua nova, a maré será menor. Do crescente a lua cheia, dia a dia é maior. Do crescente a lua cheia, dia a dia é maior. Acho bonito no mar, o vento forte soprando. Acho bonito no mar, o vento forte soprando. A linda estrela d'alva que brilha o oceano. A linda estrela d'alva que brilha o oceano.